Fala galera, aqui é Adriano Bucão. Eu sou o Pi. Eu sou o Antônio Teixeira. E eu sou o Neno Fernandes. Estamos de volta para o terceiro episódio do Só Gamers Cast, onde o tema principal é Phantasy Star, jogo que introduziu os brasileiros no mundo mágico dos RPGs. Falaremos também sobre os jogos da rodada. Quero saber mesmo é o que o Antônio esteve jogando desde a última gravação. Bom, o que eu andei jogando ultimamente? Meu PlayStation só tem visto praticamente Overwatch. Toda hora eu tô jogando Overwatch no PlayStation. Meu Switch eu dei uma parada ultimamente no Mario Plus Rabbids. E acabei de comprar o God of War pro Play 4. Nossa, aí é monstro, hein? Ele tá muito bom, só que eu ainda não peguei o ritmo pra jogar ele direto. Eu acho que o Overwatch se encaixa mais pra mim justamente por eu não ter essa obrigação de ficar tendo um ritmo bom de jogo pra pegar a história. Consigo jogar a qualquer hora, fazer as minhas coisas de boa e depois cuidar da minha pequena aqui em casa. Gente. Ultimamente mesmo, o jogo principal é Overwatch e God of War mesmo. E você, Bill, o que anda jogando além do Galop Racer aí? Ah, então, eu continuo jogando os mesmos jogos do episódio passado. Agora eu já tô quase no final do Zelda, do Breath of the Wild. Falta só duas sidequests. Falta um Shrine. E falta eu pagar uma daquelas Great Fair lá. Eu já nos finalmente, depois já vou enfrentar o Big Boss. Não. E já vou partir pro próximo. Boa. E agora eu acabei de comprar também o Ghost Recon Wildlands. Que eu vou começar a jogar com um brother. Mas nem começou a jogar ainda. Ah, legal. Não, nem comecei. Eu só vi a abertura dele e a parte de criação de personagens. Mas eu já vi que, putz, eu vou gostar, cara. Eu vou gostar. Porque ele... Eu acho que ele lembra bem, assim, o Far Cry. Principalmente o Far Cry 4. E ele tem uma pegada de GTA também. Porque você pega um monte de carro. Tem um monte de carro. Você pode pegar avião. Pode... pegar moto, um monte de veículos, então, e é multiplayer, né, então eu acho que eu vou me divertir por um tempo com esse jogo aí. Vai render um bom tempo aí, né. É. E você, Neno, tá jogando o quê? Bom, normalmente eu jogo o que está na bandeja, né, do console e no momento, né, até confirmando aqui, é o próprio, como o Antônio tão eloquentemente falou, é o Overwatch, né. É o único jogo que tirou o Street Fighter de dentro do meu PlayStation. Até então não jogava nenhum outro. Mas além deles, né, eu também estava aproveitando aqui, principalmente esses descontos nas lojas online. E tô jogando muito e gostando bastante, né? Não sabia nada do jogo, que é o The Witcher, o 3, né? Wild Hunt. Jogão. Jogo legal pra caramba. E tô jogando também Dragon Ball Xenoverse, que também é mais divertido do que eu achei que seria. Eu tô me divertindo muito mesmo jogando o jogo. Não cheguei a jogar isso aí, não. Demais, demais. Treinar com os personagens do jogo, aprender as técnicas deles é bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Mas e você, Drica? O que que tá rolando aí de jogo novo? Bom, eu finalizei o Hellblade, que eu tava jogando da última vez. Continuo recomendando. As vozes pararam? Pararam. E aí, é bom? Pode bom jogar. Mesmo? É bom mesmo. Assim que eu montar meu PC, com certeza eu jogaria. Não é um jogo excelente, mas ele é bom. Ele vale, principalmente pra gente que é entusiasta aí do mundo dos games. Ele tem umas coisas bem diferentes, é bem legal. Explica o lance das vozes, que agora... Todo mundo ficou curioso. Não, é que eu falei lá que a parte das vozes é a parte mais interessante, né? O jogo ele foi muito bem trabalhado com a parte de áudio dele, né? Então, você realmente consegue se sentir ali um pouco na pele de um de uma pessoa que escuta realmente vozes, né? Que tem psicose aí e problemas. Inclusive tem documentários até no próprio jogo e fora do jogo, se você for ver os vídeos, o trabalho que eles fazem, né? Eles realmente trazem pessoas que têm esses problemas. É sensacional, ele merece. É um jogo que merece um podcast só pra ele. Olha aí. Que é muito tanto bom que mesmo. O Dri continua ouvindo vozes depois de jogar o jogo, tá, gente? Só pra vocês saberem, ele não anda muito bem. É, eu tenho que dar uma disfarçada aqui, mas... É normal, é normal. Que foi? Foi uma voz aqui, mas... Aí eu joguei também What Remains of Edith Finch, que é um joguinho no estilo Walking Simulator. Alguém chegou a jogar aí já? Não. Não. Não. Bom, basicamente é os joguinhos que você só vai andando e consumindo a história, não tem muitos puzzles. É curtinho, 3 horas. Recomendo todos jogarem também. É um joguinho muito bom. É uma história meio que trágica, né? Tipo, a menina ela volta pra casa dela, né? Que é uma mansão que vai... Sem spoiler. Né? Ah, não, isso é o início do jogo. E essa família, ela vai pra entender a história da família dela, que a família dela, teoricamente, tem uma maldição. E que todo mundo morre de formas bizarras. E todas as formas de morte, ou tudo as coisas que vão acontecendo, que eu não vou entrar nos detalhes, é muito legal, é muito engraçadinho. Às vezes até algo que seria trágico, eles conseguem trazer de uma forma meio que poética. Então é bem legal, recomendo, até por ser bem curtinho. E depois eu não consegui jogar mais tanta coisa, porque eu tava de férias. Eu só tava junto com o meu 3DS. Que eu fiquei jogando Bravely Default, que é um RPGzinho aí, bem esquema Final Fantasy. Olha! Eu não cheguei a terminar, mas eu joguei mais de 30 horas aí, que deve dar um pouco mais da metade, deve estar no meio do jogo aí. Ele é Final Fantasy tradicional, basicão, um monte de skill. É basicamente Final Fantasy, tem os cristais também. Batalhas por turno. Batalhas por turno. Só que aí ele tem esse esquema do Bravely Default que dá uma certa diferença. Que você consegue meio que... Você coloca o seu personagem em default, que seria meio que ele defendendo. E você não ataca nesse turno. E aí você consegue acumular os seus ataques pra depois atacar tudo de uma vez só. Né? Então você consegue fazer isso 3 vezes, aí você consegue dar 4 ataques seguidos, né? Aí você escolhe os personagens que vão fazer isso, e às vezes você vai dar um combo master que você ataca de uma vez só e mata o cara. Às vezes e você pode gastar também SP, que aí você consegue atacar de uma vez. Então às vezes no primeiro turno você não conseguiria matar o inimigo, mas aí você coloca todo mundo pra gastar e ataca de uma vez e mata geral. Só que se você não conseguir matar, você vai ficar tipo 4 turnos sem fazer nada. Nossa. Maneira. Então você tem que conhecer bastante o inimigo que você tá enfrentando, o quanto você tira de dano dos seus inimigos pra fazer as estratégias certinhas, sabe? É bem legal. Achei muito bom. As batalhas contra os chefes são sempre desafiadoras. Não é nada fácil. Você tem que bolar, trocar skills. Às vezes até você vê que você não tá com os jobs certos, né? Você tem que ir atrás de outros, dar uma upada ali. Porque, tipo, um boss às vezes precisa de 2 magos. Ou precisa de cara com mais ataque físico. Então você tem que arrumar uma estratégia pra isso. Até os itens que você coloca, às vezes você já tem que ir atrás dos... Tipo, amuletos, anéis. Que é, esse cara ele fica jogando Silence em mim. Aí eu não consigo usar as magias com os magos brancos. Então, tipo, eu vou ter que usar Silence. Ou o cara me deixa confuso. Então eu vou ter que ir atrás de item que dá imunidade à confusão, entendeu? Tem que usar muito isso, senão você não passa. É bem estratégico mesmo. Você consegue modificar os personagens ou são personagens básicos? Não, eles são iguais os Final Fantasy um pouco mais antigos, em que qualquer personagem pode ter qualquer profissão. Ah, isso é maneiro, bem maneiro. Então isso é bem legal e deixa o jogo bem dinâmico. E tem um monte de profissões, eu ainda não consegui pegar todas, mesmo com mais de 30 horas aí. Mas são sempre os mesmos personagens. Ah, não, os personagens em si são os mesmos. Pelo menos até agora... Ah, eu prefiro assim. São quatro personagens e eu continuo com eles sem trocas. Eu prefiro assim do que quando você tem outro tipo de personagem, porque aí você fica deixando uns de lado e pega outros, eu não gosto. Eu prefiro quando você tem os personagens fixos e aí você pode mudar as carreiras. Assim. Mas são os quatro na party ao mesmo tempo? Assim, são os quatro na party ao mesmo tempo. Ah, naquele velho estilo, né? Você começa sozinho, aí vai indo, vai achando amiguinhos, não sei o quê. Acordando no quarto. Tipo isso, né? Aquele básico de RPG. Outro joguinho que eu joguei quando eu voltei aqui de férias foi o Brothers, A Tale of Two Sons. Alguém conhece esse jogo aí também? Sim, ah, eu vi sobre ele. Excelente jogo, cara. Ele é bem legal. Eu não consigo colocar ele, falar, nossa, um dos meus jogos favoritos, mas achei a ideia dele bem interessante, né? Esse negócio de você controlar os personagens com os dois analógicos. É bem legal. É uma experiência bacana. É uma experiência. Os mesmos caras que fizeram esse jogo, eles fizeram outro agora, eu esqueci o nome. Que é aquele que você tem que fugir da prisão. Ah, A Way Out? Trabalhar em conjunto também. Isso, é da mesma galera. Ah, não sabia que era deles. Tô interessado, né, nesse daí, parece legal também. É, mas esse A Way Out é legal se jogar com um brother, né? Tipo, você tem que jogar com alguém. Com alguém, né? Sim, sim. Não, tem que ser. A experiência tá feita dessa forma. O Brothers, ele é, apesar de você controlar dois personagens ao mesmo tempo, ele é feito pra um só, né? Tipo, teve gente que joga com dois, mas acho que o jogo não foi feito pra isso. Uhum. Então, não daria muito certo. Mas ele é curtinho também, deve ter 3, 4 horinhas, então vale a pena. Apesar de não ter textos, né? Você não vê os personagens falando tanto assim. Ele tem uma historinha, né? Você consegue ver pelas emoções e pelo que tá acontecendo. Te dá um contexto bem legal. Te passa emoção, né? Então é um joguinho bacana. E o jogo que eu tô jogando atualmente agora é o Uncharted The Last Legacy. É um standalone, né? Praticamente Uncharted 4 aí com uma outra cara, uma nova história, mais curtinha. Eu já devo estar nos finalmente do jogo e até então eu tô gostando. Depois que eu terminar, eu falo um pouco mais dele aí. Nossa, velho, como é que você consegue jogar tanto jogo, velho? Nossa, onde você arruma tempo? É isso que eu tô pensando. Caralho. Cara, é que faz tempo também desde a última gravação, né, cara? Eu fico fugindo desses jogos online que são intermináveis. Esse é o segredo, na verdade. Jogo online te impede de jogar solo. Olha aí, isso é verdade. Alfinetado aí na sociedade. É verdade. Não que eu não jogue, porque eu sempre jogo aí o Counter-Strike também. Mas por isso que deu pra jogar todos esses jogos aí. Ah, eu também tô jogando outro jogo, que é o Mario 3D Land. Porra, o 3DS. Caralho, mano. Mas não tem muito o que falar, porque ele é mais um Mario. Eu terminei, na verdade, a parte principal dele, só que depois que você termina, ele abre umas outras fases lá, meio que a parte que tem mais um mundo inteiro. Aí eu vou jogar ainda pra finalizar. Mas é um Mario bem legalzinho. Ele lembra os New Super Mario. Ah, sim. 1 e 2, que você vai coletando as moedinhas, né? Tem 3 moedas por fase, você tem que coletar. Aí, pra abrir as fases mais pra frente, você tem que gastar elas, ou pra abrir uns cogumelos, que não uns negócios. É joguinho legal. É Mario, né? Mario é sempre bom, mas nada absurdo assim. Vou fazer uma observação. Parece que o Pi e o Di estão brigando por cada semana quem joga mais. Porque primeiro foi o Pi falando que jogava pra porra. Aí agora essa semana foi o Adriano. Eu não quero entrar nessa briga, não, porque eu tenho que cuidar da minha pequena. Então, eu continuo jogando os mesmos jogos. Só que a diferença é que eu eliminei o The Division, que era um jogo que eu jogava online, e pra colocar outro online, que é o Ghost Recon Online. Engraçado, né, que os dois são Tom Clancy's, né? Tirei um Tom Clancy e coloquei outro melhor. Sim. E teoricamente eu tava jogando o Zelda antes de sair de férias, mas depois que eu voltei eu não peguei nele. Chega, Adriano. Como é que você consegue parar de jogar o Zelda, mano? Eu tô jogando ele sem parar desde que eu comecei. Ele não me prendeu tanto assim, ele... sei lá. Eu já tô no primeiro Champion lá, sei lá. Não... Nossa, Adriano, hoje ele veio pra chocar mesmo, galera. Falou de quem joga online, aí o jogo mais amado de 2017, não me prendeu muito, não. Eu jogo ali, vejo, ele pula, bate com a espada, legal, ok, deixa eu jogar meu jogo aqui. Nossa. É porque ele não tem, tipo, uma história que me envolveu tanto, e o jogo é muito grande, né? Então ele acaba não me prendendo tanto. Como não tem história? É mó da hora a história, velho. Você fica lembrando do passado ali, da princesa. É, talvez mais pra frente. É que eu falei, eu joguei pouco, né? Eu não cheguei em umas partes que lembra de tanta coisa, assim, não. Vamos ver. Não sei o Antônio e o Nero, mas uma das coisas que mais me fizeram assim, jogar e caçar foi exatamente as memórias do... Não, as memórias é a primeira coisa que eu fiz, velho. Não é, cara? É muito legal, velho. Muito legal. Ótimo. Ó, uma boa esperança aí. Mas provavelmente eu volto a jogar agora. É que eu queria terminar, pelo menos, o Uncharted, que ele tava parado aqui. Jogo, não gosto de deixar jogo de PS4 parado. Aí eu começo a jogar ele, de volta pra valer. Quem sabe aí no próximo já não tenha terminado. Duvido, né? Porque... no próximo provavelmente eu terminei. Ah, você sim. Eu ainda vou ficar um bom tempo. Não, o Adriano, ele tá jogando 300 jogos ao mesmo tempo. Então... Não, mas os outros eu terminei praticamente tudo, né? É porque ficam no 3DS, é um pra, às vezes pra PC, um pra PS4 e um pro Nintendo Switch, né? Então são vários jogos ao mesmo tempo. Entendi. E assim vai. Vamos lá, né? Vamos pra frente e vamos falar sobre Phantasy Star agora. Bom, Phantasy Star, RPG aí do Master, foi criado... 1987, né? Pro Mark III. Mas no Brasil ele veio no ano seguinte. Não, acho que no Brasil só veio em 91, né? 88 é que ele chegou, acho que na Europa e no... nos Estados Unidos, do Master. Não, que eu diria que ele foi lançado mesmo. Ah, sem a tradução. É, não, porque vem com o copyright em 88. Entendi. No jogo, quando você vê. É, mas a gente só pôs as mãos nesse ano, mas ele vem como 1988 mesmo. Ah, é que ele foi feito, né, praticamente ali. Mas assim, antes da gente entrar em detalhes direto como jogo, como é que foi essa primeira experiência de vocês, assim, antes da gente falar do jogo propriamente dito, dessa primeira experiência com o Phantasy Star? Qual foi o primeiro contato, assim, como foi esse primeiro contato que vocês tiveram com o jogo? Como vocês o descobriram? Bom, o meu primeiro contato com ele, eu tava na casa do Tutuco e ele tinha alugado esse jogo aí. E na época eu era bem pequeno, acho que eu não tava nem na primeira série. Eu tava na primeira, segunda, eu era bem criança ainda e eu olhava pro jogo e falava, eu não sei o que que você fica jogando esse jogo, vamos jogar outra coisa. Porque eu achava muito chato, né? Você não fazia nada, você ficava lá lendo e apertando o botão sem ter alguma ação, né? Eu não via o bonequinho pulando, eu não via fazendo nada, eu achava aquilo tudo muito chato. Então, meu primeiro contato foi de desgosto total. O jogo. O meu primeiro contato foi engraçado, que foi parecido com o seu, porque o meu primeiro contato foi na casa do Ricardo, a gente tava lá e ele alugou também. Só que com a gente foi um pouquinho diferente, porque antes da gente alugar, já rolava um hype no Brasil por causa desse jogo. Porque nas revistas de videogame saíram matérias dele e falando que era o primeiro RPG para Master System. Então, você fez um hype, assim, era um jogo com história, que você que seguia para onde você queria, tal, não sei o que lá. Então foi um negócio que meio que foi um... na minha cabeça, assim. Então, quando a gente começou a jogar, a gente começou super animado por causa desse hype, entendeu? Mas aí, claro, era um jogo alugado, então a gente não conseguiu avançar muito. Aí, só depois, quando o Dri já falou, depois de anos, quando o Dri comprou um Master System de novo, aí eu fui e comprei o Phantasy Star só pra jogar ele. Eu falei, não, agora eu quero jogar pra terminar. Mas isso depois de vários anos, que eu já era bem mais velho. Olha aí. Já eu ganhei o jogo mesmo. Olha só. Você pediu ele ou... Hashtag Antônio Babaca. Não, eu ganhei. Eu ganhei do meu pai na época. Meu pai me deu o jogo. Eu tinha muito jogo de Master System. Eu sempre ganhei muito jogo de Master System. E aí foi um dos jogos que meu pai me deu. Sim. Mas você encarou ele assim, direto, assim? Tipo, vou jogar. Já entendeu qual era a pegada do jogo? Olha, eu comecei a jogar... Inicialmente não gostei, porque eu era uma criança ainda, não entendia direito. Mas aí depois de um amigo meu, era o primo de um amigo meu, na verdade, que era mais velho, eu vi ele jogando, ele explicou como é que funcionava o jogo, aí eu comecei a ter gosto do jogo. Antes mesmo eu não tinha gosto, porque, meu, eu era criança, eu gostava de ver mais ação em tela e não tinha muita ação, né? Era um jogo mais parado, era aquele combate por turnos que você fica assim, beleza, e aí? É, eu acho que até hoje, né, RPG não é um jogo muito pra criança, né? Ah, não, não. Não, não. De fato não é. Não, não, não é mesmo. Engraçado, né? E você, Neno? Ah, então, né, mas assim, não tive contato com o jogo na época. Eu vim descobrir Phantasy Star, nem digo o primeiro em específico, né, mas a série como um todo, 6 anos atrás, assim. Nossa. Não tem tanto tempo. Justamente porque, acho que na época eu tava com o PS, não sei se foi no PlayStation, acho que foi no próprio PlayStation 3. Eu sempre gostei de jogos retrô, e aí eu tinha aquele compilado de jogos da Sega, né? Uhum. E aí, um dos desbloqueáveis, né, do CD era justamente o Phantasy Star 1. Olha só. E aí, quando desbloqueou, eu falei, olha, desbloqueou um jogo, deixa eu ver que jogo é esse, né? Aí eu coloquei, começou a tocar aquelas musiquinhas, né? Dei, acho que umas 4 passadas pra direita com a Alice, eu falei, meu, é impossível jogar isso, não tem como, desculpa. Já tinha jogado outros RPGs na época, né, então, tipo assim, por ser aquele gráfico mais simplista, assim, né, mas aí, tipo, não me pegou mesmo, assim, passou bem longe. Mas aí, depois, com o tempo, tipo, sem nada pra fazer também, né, quando você tá jogando aqueles jogos por jogar, eu falei, bom, deixa eu ver qual é desse jogo mesmo. E aí você descobre o quão maneiro é, né. Eu lamento por eu não ter tido a experiência Tectoy com ele direto, né? Eu joguei o jogo em inglês mesmo, mas realmente ele é um jogo fabuloso, assim. Demais, demais mesmo. Curiosidade sobre isso aí que você falou é que o jogo era um prêmio desbloqueado pra quem derrotasse o primeiro chefão do Sonic the Hedgehog 2 com 2 controles no Ultimate Genesis Collection para PlayStation 3 e Xbox 360. Olha aí, pegou o gancho, assim, ó. Que é nossa enciclopédia. E o Phantasy Star, cara, ele é considerado um dos pioneiros, né, do estilo RPG, que é um jogo que inspira vários games desse gênero até os dias de hoje, né? Porque ele teve inovações na época, que são consideradas inovações básicas para a criação de um RPG para videogame, até nos dias de hoje, né? Sim. Como criação de personagens com história e personalidade própria, que era um negócio que não existia, né? Isso é foda mesmo, cara. Isso eu acho que é a parada mais maneira do jogo, que é o desenvolvimento dos personagens mesmo e a motivação deles, fugindo daquele clichê básico de RPG, né? Do herói altruísta. Eu vou salvar o mundo porque eu tenho que salvar o mundo, assim. Uhum. Isso até existe, mas é algo subjetivo, assim. Não é o foco principal da heroína do jogo, né? O negócio de vingança. O negócio dela é vingança, mano. Isso é que é maneiro. Isso é muito vingança maneiro. Vingança e de quebra vamos salvar o mundo, né? Vamos salvar o mundo aí. É um Se bônus. Salvar o mundo, beleza, mas deixa eu me vingar primeiro. Mas antes aí do Phantasy Star, né, pra maioria considerado como marca inicial aí de RPG nos consoles, foi o Dragon Quest. Uhum. Lógico que a gente já tinha aí alguns outros títulos aí, tipo a série Ultima, né, que já em 1980 aí já tinha definido boa parte aí do que seriam os RPGs aí pra frente, né. Antes disso, acho que teve o Temple of Abshai até, que pra muitos aí foi considerado o primeiro RPG, porque esse eu nunca joguei. O último eu até cheguei a tentar um pouco, mas vocês chegaram a ver como esse primeiro último aí, que era pro Apple II? Nossa, não, eu vi o de Master System também. Cara, dói, viu? Então, eu também, cara, eu ouvia falar tanto de último que eu falei, nossa, eu preciso jogar pra ver. Mas, nossa, eu joguei minutos, assim, falei, não, sem condição. Porque ainda ele era muito, muito estranho, né? Tipo, pra andar, era baseado em comandos, né? Então você dava comando pro cara andar pro lado, né? Então você apertava a tecla lá e aparecia o comando pro cara ir andando. Tudo que você fazia, você tinha um atalho ali no meio que no teclado ali, o que você tinha que colocar pra ele fazer. Agora, uma coisa legal, que eu acho que uma das coisas mais bacanas que o Phantasy Star fez, que é a dungeon, né? Que praticamente... Nossa! o 3D. Ah, isso é magnífico. Veio esse último, mas já tinha algo assim, né? Uma dungeon mais ou menos nesse estilo. Lógico que extremamente precária, né? Não tem um décimo do charme que era a dungeon do Phantasy Star ali. Nossa, com o tema da dungeon, que é demais, cara. Né? Nossa, aquela música é sensacional. Sensacional. Aí o Dragon Quest, ele foi lançado em 86, né? Antes aí do Phantasy Star, pegou lá o esqueminha medieval, ó lá, Dungeons and Dragons, e fez aquele sucesso master pro NES. Aí no seguinte já veio o Dragon Quest 2 e Final Fantasy. Então a Nintendo tava indo mó bem com as vendas, a SEGA precisava fazer alguma coisa pra alavancar as vendas, e fez uma pesquisa com o fã-clube lá da empresa, e com essa pesquisa revelou que os jogos mais aguardados pelo pessoal eram os RPGs da Nintendo. É. Nessa, a SEGA fala, precisamos fazer um RPG, né? E aí começou a pegar a equipe. Alguém quer falar da equipe aí? A equipe era de peso, hein? Responsa essa equipe, velho. É, o... Bom, sim, pode falar, P. Eu não sei toda a equipe, mas eu sei que o game designer, que é o Kotaro Hayashida, foi o game designer de Alex Kidd in Miracle World, Zillion, e além de participar num projeto de vários jogos, como Great Soccer, Pro Wrestling, Space Harrier, Afterburner, Shining Force, do Mega Drive, Grandia do PlayStation, Bomberman Generation, vários outros. É, um dos principais nomes que eu lembro desse jogo é Yuji Naka. É, ele tava dentro mesmo, ele trabalhou forte. Tem até um detalhe curioso quanto a isso, né, que também, né, na questão de design mesmo do jogo, a Arieko Kodama, né, ela queria colocar uma arte maneira quando você terminasse o jogo, né, se você terminasse o jogo aparecesse uma arte foda lá pra congratular o jogador, né, só que o próprio Yuji Naka chegou pra ela e falou, meu, não tem como, isso aqui é um RPG, né, o cartucho tá explodindo, não tem espaço pra mais nada, né, já era. Isso que ele já era um cartucho maior, né, de 4 megas. Isso. E aí, tipo, ela fez uma cara assim de Pikachu sem dono, né? E aí ele falou assim, não, vamos dar um jeito aqui, né? E aí eles deram uma espremida no que eles puderam espremer pra que ela pudesse fazer aquela arte final do jogo ali mesmo pra aparecer. Então, um detalhe bem bacana, assim. Tipo, mostra todo o carinho que eles tiveram nessa questão do jogo. É, inclusive parece que até a dungeon em 3D parece que ela era bem mais fluida. Mas nessa de tirar a código e dar uma reduzida... Foi uma das coisas que dançou aí. Ficou mais travado. Sim. Fora a questão, né, da mudança do protagonista também, porque os caras tiveram um milhão de ideias, né, cara? E aí as limitações da época é que tiveram que podar eles, né? É, e o Yuji Naka é o programador que fez a dungeon, né? Ele que criou a dungeon 3D, se eu não me engano, não é isso? É, ele que teve a ideia de fazer. Ele já tava com a ideia de querer fazer essa dungeon. E ele foi um dos primeiros contratados aí pela equipe também. Aí teve a designer, né? A Rieko Kodama. Kodama. Ela fez o Alex Kidd aí, né? É, trabalhou em alguns outros jogos aí. Mas foi... Acho que mais lembrada pelo Phantasy Star, né? Que ela fez um ótimo trabalho com isso daí. Outro cara da equipe foi o Naoto Oshima, que fez as artes. E futuramente, ele que criou o Sonic the Hedgehog, né? Na verdade, ele que foi quem desenhou, né? É, fizeram vários desenhos lá e o dele é que foi o eleito. Então, apesar de o Dinaka ser o pai, né? Ele que idealizou o Sonic, né? Criou como seria a jogabilidade, né? O level design e tal. Quem desenhou mesmo foi o Naoto Oshima. E com isso nasceu o Phantasy Star. Um dos melhores RPGs de todos os tempos. Pelo menos na minha opinião, tá? Ah, certo. Na minha também. Ah, eu não tenho como discordar, velho. É um baita RPG. E até uma observação, né? Tipo assim, a gente pega como base os jogos na época tinham como tema medieval. Eles pegaram, assim, mais ou menos a base e mandaram pra outro tipo de universo, né? E aí você procura a inspiração deles. A inspiração deles na época foi um filme. Star Wars. Exatamente. Nossa, ele é... E aí... Até se você pega, tem personagem que lembra muito personagem de Star Wars. Nossa. E é muito engraçado você ver os isso. Os Stormtroopers lá? Nossa, igualzinho os guardas. Cara, é verdade. É igual. Você olha, não tem como não falar, né? Ah, tem os inimigos no deserto, parecem os mesmos inimigos do Star Wars. É, os motavianos, né, cara? Eles são igualzinhos ao povo da areia. Eles parecem Exatamente. É uma inspiração, assim, muito... Que você vê de verdade, assim, no jogo, que é baseado no Star Wars. Não. E na época eu realmente não sabia disso, eu fui saber disso porque a gente começou a jogar de novo e eu procurei informação sobre o jogo, mas na época passou batido. Não, mano, a Alice tem uma espada laser, verdade. Ela faz um efeitinho diferente quando ela ataca com a espada laser. Faz mon. Sim. Até parece. É, faz mon. É, mano, é, oh, porra. Todinho, velho. E você pode explicar a questão das magias, da questão do próprio misticismo que tem em Star Wars mesmo, com a questão da força e tudo mais. Sim. Mas ele mesmo fala, né, que ele gostou dessa ideia, né, de ter várias coisas, porque fora essa parte de, os personagens parecidos e tudo, ele criou essa coisa de vários planetas, né, você tem um sistema inteiro, você tem raças diferentes, tipo, você tem o Miau, cara, o Miau é um personagem que é tipo um monstro, né, ele fala... É o Chewbacca. Tadinho do Miau, velho. Chewbacca é foda. Você tem o esquema de falar com os monstros, né, então você consegue entrar em contato com os monstros. Mano, isso, cara, isso é demais, velho. Olha, na época que foi feito o jogo, você poder usar da telepatia e tudo mais, eles davam dicas, né, tipo, não era uma fala por ser fala, né, eles davam uma dica do que podia ser feito, da onde você podia ir, cara. Uhum. Isso era muito maneiro mesmo. É muito legal. E foi diferente disso, né? Porque os jogos da época de RPG até então só falavam sobre tema medieval, né? E aí foi ele que começou com esse negócio de ficção científica, né? Exatamente. E fez uma mistura ainda, né? É. Tem lá, tipo, uns guerreiros e tal, os caras com espada, né? Tipo, tem mago. Aí coloca mago, coloca ficção científica, foi uma salada ali. Doido é que ficou muito legal, né? Eu, pelo menos, jogando, não estranhava isso. Era, Também não. Era totalmente normal. É, você se envolve, você compra a ideia muito fácil. Mas assim, né, até aproveitando que a gente tá falando um pouco dessa questão do universo e tudo mais, puxando um pouco pra história do jogo, né? Pela história e pela jogabilidade, a história até, a gente até falou um pouco, ok, mas pela questão assim do que fazer, de como você fazer, ele realmente não era um jogo pra criança, não. Né, cara? Porque era fácil de você ficar travado no jogo. É, muito fácil. Como praticamente todos os RPGs travado. Da época, né? Eram bem complicados. Nossa... Só aquela questão do comecinho, pra você conseguir o passe, pra você chegar no espaçoporto, se você não souber que você tem que ficar insistindo lá pro cara, até ele te vender lá o secreto, meu, tipo, você nunca vai avançar, você vai ficar preso ali pra sempre. Né? É verdade. E essas coisas, tinha o grind, né, que pra quem era novato em RPG não tava muito acostumado. É. Só pra você conseguir fazer a primeira dungeon, você já tinha que ficar upando ali. Até pegar as mesetas necessárias pra comprar a primeira espadinha decente. Nossa, um bom tempo. Era mó trampo. Quantos game over o povo não tomava antes de entender isso? Porra. É, a gente não sabia o que era farmar na época. Não fazia ideia que tinha que upar level. Eu lembro ainda hoje. Eu pegava e ia direto lá pro lago, né, mano? E o que tinha no lago? Aquelas porra daqueles bichos fortes. Nossa, sem chance. Verdade. Bicho, eu morria pra porra ali, mano. Nossa, é foda. Mas é tipo, é quase sem dica nenhuma, mano. Você tem que fazer muita coisa ali na raça mesmo, assim, né? Na insistência até acontecer alguma coisa. Eu não sei no manual se explica alguma coisa, porque como o meu era alugado, vinha sem nada, né? E depois que eu comprei, quando a gente comprou não tinha manual também, né, Dri? Ah, não lembro se tinha manual. Eu acho que deve ter. Deve ter? Ah, então, porque aí... Talvez no manual explique alguma coisa que ajude, né? Não sei, porque jogando ali era realmente bem complicado. Era bem difícil. A sorte que na época a gente tinha aí a ajuda das revistas, né? É. Que elas davam umas diquinhas, né? Tinha aquelas páginas de várias dicas, né? E sempre tinha alguma coisa de Phantasy Star. Então eu lembro que na época... Tinha as de dica e tinha os detonados. Tinha os detonados. Só que na época que eu joguei, pelo menos, apesar de ter sido... Bem depois, eu joguei na época do Saturno 64. Eu já tinha o Saturno e o 64, né? O P tinha no 64 e eu tinha o Saturno, na verdade. E aí eu comprei o Master System e fui jogar com um amigo meu. Nessa época, eu peguei todas as revistas antigas lá da coleção do meu irmão e fui atrás das dicas tudo que era importante, porque a gente não tinha internet ainda nessa época. Então o único recurso que tinha pra jogar era com as dicas mesmo. Então eu saía anotando tudo que era importante, separando as que tinha mapas de calabouço, porque não, eles não davam todos os mapas, tipo, ah, nessa revista tem o mapa X. Pegava os que tinham lá, nossa. E o resto dos mapas, nossa, é, desenhando. Tinha que fazer na mão, né? É. Eu usei todos os mapas, cara, porque não tinha como se perder na dungeon, principalmente as mais pra frente, teoricamente assim, não obrigatórias, né, que você fazia pra pegar equipamentos melhores. Putz, era muito fácil você se perder ali. Era, porque tinha umas, como é que chama? Umas traps, né? Como é que é? Você tinha umas armadilhas que você caía. Armadilhas, né, de buraco, é, você caía. Você caía pro outro level e aí, tipo, mano, você caía e fala, pô, e agora onde eu tô, cara? Porque você se perde no mapinha que você fez quando você cai numa trap, né? Porra, muito treta, muito treta. Era uma loucura. Era bem tenso. E normalmente, pelo menos eu joguei em dupla, né? Porque era um desenhando o mapa e o outro andando. Ah, eu joguei em dupla também. Eu joguei em dupla também, joguei com o Ricardo. Que era bem complicado. Se você não fizesse mapa, era praticamente impossível. Ah, era na época hardcore do RPG. Ah, absurdo. E a história era bem interessante, tipo, aquela história que você quer saber o que acontece, né? Tipo, né? Bem legal. Você assume o controle da Alice, né? Que é, inclusive, é uma das primeiras personagens protagonistas femininas na história dos games. Sim. E você vive no sistema solar Algol, que é reinado pelo rei Lassik, que não é exatamente o que você pode chamar de um rei bonzinho, né? Não, mas tudo isso é só o que você sabe pelo começo, né? Você não entende direito a história que tá acontecendo. Uhum. Ele é a ameaça até então, né? Que todo mundo acredita. E o jogo começa no planeta Palma, quando o irmão de Alice, Nero, que é o líder da rebelião contra o rei Lassik, é atacado pelos robôs de Lassik. E aí, quando ele tá morrendo, assim, ele fala pra sua irmã que o rei vai destruir o mundo. E é a partir daí que começa o jogo. E aí que vem a vontade dela de seguir em frente até o fim e acabar com essa de parada. Se vingar, né? Ela fala assim, não, a gente tem que salvar o mundo. Ela falou, não, beleza, vou anotar aqui, mas eu vou matar o puto que te atacou. Depois a gente vê essa outra fita. Exatamente. Ela sai jurando vingança e motivada pra que o irmão não tenha morrido em vão, né? Ela assume o papel do irmão, como o líder da rebelião, né? Ela vai cumprir o contrato dele. Exatamente. Ficou aquela pendência em aberto, ela falou, vou resolver isso pra você. É isso aí. Sabendo que ela não iria conseguir fazer isso sozinha, ela sai na busca de aliado. Ele já dá a dica do Odin pra ela, né? Ele fala pra procurar o Odin, vai atrás do Odin. Vai procurar o Odin, que ele vai te ajudar. Ela encontra o Odin, encontra o Miau, encontra o Noah. E aí depois que ela encontra todos eles, mesmo assim, tipo, você sabe que você não vai conseguir matar eles sem as armas especiais. E aí você continua na corrida pra pegar as armas e armaduras e magias. Pra conseguir, né, ter os itens pra necessários. Pra conseguir matar ele e pra encontrar ele também, porque você não sabe onde ele tá. Então você tem que ir explorando pra saber onde ele tá. É, um detalhe curioso até que você falou do Noah, né, é que ele foi feito pra ser o protagonista do jogo inicialmente. Ele não teria a sexualidade dele definida quando você começasse a jogar. Ah, não sabia disso não. É, conforme as ações que você fizesse no jogo, as escolhas que você tomasse, isso ia determinar de que sexo é o personagem, né, se ele é um homem ou uma mulher. Por isso ele tinha aquela aparência andrógena propositada. Então, tipo, essa era a ideia original, só que, tipo, como os caras falaram assim, meu, tipo, não vai dar pra gente fazer isso daqui aqui. Então eles mantiveram ainda ele como personagem, mas aí que eles começaram a trabalhar no que seria a Alice hoje, né? Olha só, você não sabia não. Eu também não sabia não. Ele era pra ser o protagonista do game. E falando dos personagens, né, cara, eles são ótimos, são muito carismáticos. São muito bem trabalhados, bem construídos. São bem carismáticos e isso foi uma coisa que Phantasy Star deu uma inovada, né, porque eles, pelo menos eu não lembro de na época ter um jogo que fizesse tipo umas cutscenes, né, que seriam as imagens com os personagens e as falas embaixo, assim, que, meu, dá uma cara completamente diferente pro jogo, né? Você acaba se importando mais com o personagem, você acaba entrando mais naquele mundo. Dá uma imersão muito grande. Que é, pra mim, cara, uma das coisas que mais me prende no Final Fantasy, por exemplo. Uhum. Que é exatamente a construção de personagem. É o que faz eu jogar Final Fantasy até hoje. Coisa que na época não tinha, né? Nem o próprio Final Fantasy, né? Não, não mesmo. E não fica nem só nisso, né? O gráfico do Phantasy Star é muito bonito, ele deixa as coisas tudo muito vivas, né? Você anda pelo cenário, fora a música, que é sensacional, você vê, né? Tipo, tem o marzinho se mexendo. Sim. É, tem cores muito vivas, né? Você coloca do lado do outro, imagem do Dragon Quest, né? Da época, o 1 ou até o 2, né? Que saiu no mesmo ano, é completamente diferente, né? Você tem animação nas batalhas. Os inimigos tinham mais de uma animação de ataque, né, cara? Isso que era exatamente, maneiro. Tem sprite de animação. Eles tinham mais. Sim. É, isso tudo foi feito justamente pra ter essa diferenciação, pra ter um motivo a mais pras pessoas comprarem o jogo, né? É sensacional. Pra mim, da época ali, ele com certeza foi o melhor RPG dessa geração aí, pelo menos dos 8-bits, eu não tenho dúvida disso. Eu não cheguei a jogar todos, né? Eu joguei o Dragon Quest 1, o 2 e os Final Fantasy 1, 2 e 3. Então... E aí você começa a ver que depois do Phantasy... Antes do Phantasy Star e depois do Phantasy Star. É muito engraçado que você repara o que eles começaram a pegar do outro jogo pra melhorar. É, acho que foi assim, né? Phantasy Star se inspirou neles, fez melhor, aí o povo falou, opa, vamos inspirar os caras também, vamos fazer melhor. E aí, seguiu fazendo melhor. Exatamente. Até hoje. É, infelizmente, o Phantasy Star se perdeu no caminho. É triste. Nossa, pô, que triste. É isso, triste, né? Porque realmente o Phantasy Star se perdeu no caminho. O Phantasy Star, ele não conseguiu levar pra frente a franquia. Ah, ele ficou ali até o Mega Drive, né? Os três que tiveram no Mega Drive foram ok, né? São bons jogos, mas não teve o mesmo sucesso, né? Do primeiro. Não. Exato. Pô, mas o 3, ele é muito irado. Hoje em dia ainda tem a versão online, mas não é uma coisa que eu faço assim, putz, é um jogo que eu vou jogar pra caramba, velho. É, eu joguei também esse online, mas joguei muito pouco. Mas é só no Japão, né, cara? Não é só no Japão que rola o online? Só pros japoneses? É, esse atual é só pros japoneses. Esse último que tem. Tem até pro Switch também, tá? Quem tiver interessado, é só criar conta e dá pra jogar no Switch e baixar o jogo. Olha só. É, eu não fiz esse esquema ainda, mas tô interessado. Porque ele está de graça no eShop. De graça? Sim, está de graça, é verdade. Isso é bom. Não é isso que tá me surpreendendo. O que tá me surpreendendo é você ainda não ter adquirido ele. É que eu tô pensando seriamente porque ele é todo em japonês, então eu vou ter muita dificuldade em jogar. Ah, Antônio, a nostalgia de jogar um RPG em japonês, cara. Lembrar da época do PlayStation 1, mano. Cê quantos falou? RPG japonês no japonês. Jogou? Desenhar kanji pra saber as magias, cara. Nostalgia do caramba. Eu não tenho mais essa paciência, né? Japonês mesmo, eu lembro do Final Fantasy. RPG japonês eu não joguei, não, velho. E do Breath of the Wild. Breath of the Wild, não. Breath of Fire. Joguei, cara. O Breath of Fire eu joguei em japonês, velho. Aí, cara, olha que coisa aí. Você pode criar sua própria história na sua cabeça ali. É igual o que fazia também. Já é acostumado nessa parte. Sou bom nisso aí, eu tenho experiência. Eu vou pedir pro Pi traduzir os jogos pra mim. ele monta a sinopse pra você. Né? Bom, e que todo mundo tem a trilha sonora aí na cabeça ainda? Pô, a música de abertura, ela toca o tempo todo, assim. Eu penso no jogo, eu ouço a música de abertura, assim, na minha cabeça. Nossa, eu lembro muito dos inimigos, daquela música dos inimigos que, tipo, te deixa mó, assim, ferrou, né? Ferrou. E eu... Batalha, assim. E as músicas dos labirintos também, das dungeons que são... Nossa, o labirinto acho que é o que mais fica na cabeça, né? Thank you. É onde a gente mais sofreu. É fácil de decorar. Pô, cara, mas eu acho o tema que toca em Motavia mesmo, no mapa principal, cara, é muito bom. O tema de Motavia é muito irado. Eu gosto de todos, eu gosto de Motava, eu gosto de Tesóis, eu gosto de Palma. Cara, eu acho muito boa a trilha. A trilha sonora, de forma geral, foi muito bem trabalhada, velho. Foi um excelente trabalho ali do Tokuriko, ele mandou bem pra caramba. Fora as outras diversas peculiaridades do jogo, né? Uma parada legal é o easter egg da Tectoy, né? Que tem na versão brasileira do jogo. Qual easter egg que tem? Tem o easter egg da garota Tectoy. Eu acho que é na cidade de Sopia, se eu não me engano. Mas você entra numa casinha e aí você vai falar lá com um NPC qualquer e ela te pergunta... Ah, se você gosta dos jogos. Você gosta dos jogos da Tectoy? Ah, eu lembro. Isso. Aí você pode responder sim ou não pra ela, né? Tipo, ela vai falar, ó, se você fala que sim, ela fala que os jogos da Tectoy são foda mesmo. Se você fala que não, ela fala, mas você tá jogando até aqui, então por que você tá continuando jogando, né, se você não gosta? Toma essa. É muito maneiro. Mas assim, é engraçado que na versão original você fala com um designer do jogo, assim, é um designer falando alguma coisa. Mas vocês tiveram contato com o remake desse jogo também? Não. Não, o remake eu não cheguei a jogar. Visto que eu joguei, acho que Phantasy Star umas 3 ou 4 vezes eu devo ter terminado esse jogo. Que diga-se passagem, acho que é o único RPG que eu devo ter jogado mais de uma vez. Pelo menos até o fim. Mas eu não cheguei a jogar o remake, até é uma boa ideia aí pra jogar. É, pra quem te quiser um primeiro contato, é muito bom, assim, porque eles mantiveram bastante a essência do jogo, você não vai perder aquela questão, não é uma coisa totalmente modificada. Algumas quests vão estar meio diferentes, sim, mas não é nada assim tão complexo quanto era no jogo original. Fora que eles se aprofundam mais na questão da história do jogo mesmo, né? Você tem mais, eles têm mais espaço para trabalhar. Então você fica sabendo daquela questão do Odin, por exemplo, né? Que acho que não é mais spoiler hoje em dia, né? O jogo tem quase 30 anos aí. Mas você encontra ele petrificado, né, pela Medusa a primeira vez. E é legal que isso é melhor explicado no remake, né? Os NPCs do jogo, depois que você salva ele e tudo mais, a galera zoa ele no jogo por ele ter sido petrificado, né? Eles tiram sarro, né? Tipo, que da hora. Pô, Rodin, você foi lá matar a Medusa e foi petrificado, o gatinho te salvou, puta. Né? E ele, tipo, ele fica na bad por causa disso, ele fica mordido assim, né? Aí o que dá mais determinação pra ele falar, não, agora eu vou lá e vou matar essa filha da mãe. Tem umas diferencinhas aí, interessante. É bem legal, assim. Você vê mais interação dos personagens e eu acho que uma coisa que muita gente vai descobrir é que o Miau, ele é do sexo masculino, ele é macho. Ele não é fêmea como parece no jogo da Tectoy. Porque todos os diálogos dá a entender que o Miau é uma fêmea no jogo original. É, tem alguns diálogos que fala que é ela. Isso, né? E no outro jogo ele é todo tirador de sarro, e aí você entende que ele é um gato macho mesmo, pelos diálogos dele. As características que eu destacaria pra colocar entre os maiores clássicos assim, de todos os tempos, onde eu coloco ele, né? Seria a tecnologia avançada dos gráficos, tanto da quantidade de frames, quanto os sprites, que são bem legais. O pseudo 3D das dungeons, que é sensacional pra época. Uhum. A introdução de cenas narrativas durante o jogo, você não via nos jogos até então. Tem uma história profunda, contendo até um twist plot no roteiro. Sim. Sim. E possui personagens com personalidade própria. Como vocês mesmo falaram, a trilha sonora, que é sensacional. A grande quantidade de armas, equipamentos, veículos e itens consumíveis que você vai encontrar pela cidade. Né, mano? Lembra dos veículos também? Pô, você lembra. É, Overcraft. Land Rover. Muito bem lembrado. Land Rover, Aquele que quebrava as paredes de gelo lá também. Sim. Pra você acessar lugares específicos quando você tava em Desores também. Era da hora. Putz, era bem maneiro. E das armas, né, mano? Eu lembro que a... Francamente, assim, aquela melhor arma pro Odin era uma piada, né, velho? Qual que era a melhor arma dele? Uma arma muito difícil de você conseguir que não servia pra nada, cara. Era melhor pra você deixar nenhuma. Ele... Que ele não acertava, né? A dele era o machado da medusa, velho. Mas, tipo, tinha taxa de acerto baixo e o dano era randômico. Então, você, às vezes, você acertava e tirava dois. Não tinha um machado de Lacônia, algo assim pra ele? É esse mesmo, Que você pegava com a medusa. Pegava ele com a medusa e era isso. Tipo, você dava um... Difícil de acertar, quando você acertava, dava dois de dano no inimigo. Você tinha que saber o tipo de inimigo que você usava, ele ou não. Era muito sucesso você usar, deixar ele com a pistolinha mesmo, que era dano fixo. Tipo a pistola, laser, né? Aquele dano fixo que era garantido, principalmente em grupos de inimigos. E acertava em vários inimigos, Você é louco, velho, não dava pra deixar ele com aquela pistola. Você tá louco, a pistola era bem melhor, velho. Ele acertava vários de uma vez, cara. Mano. Mas o problema é aquele barulho infernal. O Phantasstar só não tem nota 10 de som pra mim por causa do barulho dessa pistola. Peguei o 9,9. Era muito irritante, velho. Aí eu troquei essas porra dessa pistola laser e fiquei com os machados lá. Deixa no mudo quando for usar a pistola. Silencia só, pausa, tira só esse som do jogo. Ah, a gente tava falando disso, eu lembrei de uma outra curiosidade também, que até é melhor explicado no remake, a questão daquele bolo que você precisa levar pro governador-geral de Motávia, né, pra você visitar ele. Sim, custa 1.000 pesetas. Isso, tem que levar pesetas. E o bolo você compra dentro de uma dungeon, né, cara, você chega até o final da dungeon, tem uma padaria lá e você compra o bolo. Que lugar bom pra comprar um bolo, meu. Né? E aí, isso é mantido no remake, e no remake tem uma explicação do porquê que o cara tem uma padaria dentro de uma dungeon, né, cara? Isso é muito legal, ele explicando o porquê. É bem maneiro. Tipo, uma piadinha, mas é bem maneiro. Mas você não vai explicar? Ah, achei, ó, queria fazer um suspense, deixar o pessoal jogar, né? Eu tô curioso. Não, não é nada de espetacular. É spoiler. Não. Spoiler do porquê o cara tem uma padaria numa dungeon. Não muda muito a história, só que ele fala assim, meu, você teve que atravessar uma dungeon pra chegar até aqui, então o bolo com certeza vai ser mais gostoso. Você fez por merecer, então é por isso que ele é mais gostoso, sabe? Tipo, essa é a explicação que o padeiro te dá. Não é só o sabor, é o que você fez pra conseguir. Estou aqui de sacanagem. É a dificuldade, né? A dificuldade dá sabor ao bolo, ele fala. E o preço, né? Porque bolo é meio caro. Aí você fala o seu viado, por que você não ficou logo na entrada? Não, e pior que eu li, eu não cheguei a testar isso, mas fala que você nem precisa ter os 1.000, né? Ixi, eu nem sei. Parece que com 280, se você for lá comprar, parece que você... E aí eu já não sei. Você passa, mas eu não cheguei a testar isso daí, eu fiquei curioso, eu falei, olha só. Ele não é que nem o padre da igrejinha, né, que finge lá, que quando você não tem dinheiro ele finge que não sabe o feitiço pra reviver seus aliados. O padre é bom mercenário, velho. Né? Bom, Phantasstar é um jogo muito bom, mas ele tem seus defeitinhos também, né? Não tem, é perfeito. Na jogabilidade... O barulho da pistola, entendi. Léo, fora o barulho da pistola... A facilidade de você perder seu save, né? Porque você pode salvar em qualquer lugar. Isso é verdade. Né? E às vezes você, tipo, salva dentro de uma dungeon... Aí, aos caralhos, assim, morrendo, e aí aparece um monstro foda, te mata e, tipo, aquele é o save que você tem. Então, tipo... Fudeu. Às vezes não tem como você sair dali, né? Você tem como... Mas geralmente, acho que todo mundo já usava o esquema de dois saves, né? Eu sempre tinha um save... Na cidade, quase. Que era na cidade, e outro quando eu ia explorar. E às vezes eu até criava um terceiro, só por garantia. Ah, louco, eu fiz os 5, cara. Todas as possibilidades possíveis. Porque... Eu usei os 5. Vai que você fica travado aí, fica meio ruim. Porque no jogo dá, né? Parece que você tem alguns lugares que você consegue ficar travado e não consegue avançar. Então se você salvar nesse momento, já era. Você se perde todo. Você realmente perde o jogo. Acho que tem 3 cenários que você consegue fazer isso daí. Não, cara, ele... É um problema. É um jogo difícil, cara. Um jogo bem difícil. os pontos de atributos, né? Tirando essa questão de força e defesa, essas paradas, mas digo assim, HP e MP dos personagens, eles são mega escassos, cara. Cara, principalmente o que mata, um dos problemas esse da jogabilidade, é inclusive o MP. Porque tem pouco MP, você não tem item pra recuperar o MP, então você acaba usando as magias praticamente ou pra enfrentar boss, ou como healing. Acaba deixando meio, né, você tem lá as magias, mas você acaba não usando tanto ela no decorrer do jogo. Acaba deixando o Noah uma bosta. É, você tem um monte de magia, né, que é legal, tá, de soltar e tal. Magia do ventinho. E acaba perdendo. Não, você pode se entupir de fast food e usar eles pra se curar, né, beber Coca-Cola e comer hambúrguer. É, mas aí você só cura como healing, né? Sim. Você não vai poder atacar para ataque e acaba deixando o personagem melhor. Aliás, esse é um detalhe que, na época, não sei se isso passou despercebido, né? Mas acho que lá na própria cidade dos góticos, lá tem uns moradores de rua, né? Porque a cidade tá toda destruída. Uhum. E eles ficam pedindo um item de cura para você, né? Para você Sim. conseguir alguma informação com eles. E na versão brasileira eles pedem cola, né, cara? E tipo, fica meio estranho assim, você acha que os caras são um cheirador de cola foda, velho. Na época eu achei até meio estranho também. Tipo, pô, você tem cola aí pra me dar? E tipo, se você falar não, o cara fica puto assim. Você fala, pô, o cara é um drogado foda, né? Ele tá mega agressivo já. Só que você sabe que era cola, né, na época. É, então. Acho que era cola de refrigerante. Exatamente. Né? Coca-Cola. Era cola de refrigerante. Pode ser Dolly Cola, Pepsi Cola, enfim. Não, Dolly com certeza não era, porque os caras... Não, porque Dolly com certeza é droga. Não, e que não, cara, tinha não, na mas época. Mas o morador de rua, ele tem bom gosto. Ele não vai pedir um Dolly Cola pra você. Nem fudendo. Se eu entregar um Dolly Cola, ele vai jogar aquilo na cara. Tá, e outro detalhe. Que podia ser melhorado, né? Na época não era tão comum isso. Mas a compra de itens era bem zoadinha, né? Ela não te dava uma descrição do que você tava comprando. Você não fazia a mínima ideia se o item era melhor ou não. Então você tinha que salvar, comprar o item e ver se ele era melhor ou não que o seu. Se não quisesse gastar suas mesetas. E aí, se não era melhor, usava o save de volta. Já era. É. As abreviações às vezes já atrapalhavam. Exatamente, precisa recuperar, porque, mano, era bizarro. A parte de inventário também era bem zoadinha, né? Pra você trocar os itens, pra escolher o que você queria ali. Era bem ruinzinha. E eu acho que o pior, principalmente pra se tratar de um RPG por turno, que Phantasy Star tinha, era a parte do sistema de batalha. É uma bosta isso. Putz, né? Você não atacava quem você queria, né? É, você não deixava você escolher o inimigo. Nisso eu acho que é o que mais pecou e que, tipo, Dragon Quest já fazia isso na época ali. Que... Mas é que só também aparecia um inimigo em tela, né? É, mas é que era um tipo de inimigo. Um de cada tipo, era, é. Só que tinham vários ali, né? Daquele mesmo. Então, se já tem mais de um, ele já devia deixar você... Selecionar quem você quer atacar. Você selecionar quem que você quer atacar, esse negócio random, apesar de deixar o jogo um pouco mais difícil, teoricamente era meio tosco, né? Ele tira um pouco da estratégia que seria a batalha, né? Sim. Eu não concordo com nada disso, eu acho que era perfeito. Por isso vale a pena você usar a pistola laser, porque você ataca todo mundo, você não tem essa dor de cabeça. Eu não concordo com nada disso. O que você não concorda? Perfeito. Fernando. Como não? Tô brincando. Ah, não, que isso, né? Isso, de fato, principalmente depois que eu joguei o Dragon Quest, eu falei, realmente dava pra ser melhor, né? Não, é verdade, eu tô brincando, tô só te enchendo, só. Mas, de fato, eu acho que é a única coisa que o Dragon Quest é melhor aí. Que os haters veio me amaldiçoar aí, né, agora. Não, mas, mano, mas é sério, às vezes tinha grupo de 8 inimigos, cara, 8 inimigos na tela, puta. Às vezes era o sétimo que tava te dando dor de cabeça, mas esse você não atacava, né? Era foda isso. De resto, cara, eu acho que o jogo... Mas se for falar, tem coisas que sofrem todos os RPGs da época, que você tinha muito grind, né? Tinha que ficar upando o personagem e juntando dinheiro durante muito tempo, principalmente no começo do jogo, né? Que aí dava uma... Algumas pessoas ficavam meio que, acho que, de saco cheio até ia pro outro jogo, porque você ia lá, se você não fizesse o grind no começo, já era, né? Depois do jogo, você não precisava fazer tanto grind quanto no início. Nossa, é. Então acho que eu afastava alguns jogadores por causa disso. É, o fato de ficar perdido sem saber o que fazer, né? Que todo jogo era assim. Puta. Mas, meu, fora esses detalhezinhos, cara... Vem cá, grind é a nova palavra pra farmar? É a nova gíria do momento, olha só. O que quer dizer farmar? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Ah, cara, acho que é as duas coisas, né, cara? Eu nunca tinha ouvido. Você pode usar o que você quiser. Farmar já é recentemente novo, né? Porque antigamente a galera falava upar. Upar aqui meus personagens. Porque grind, né, é aquela coisa, tipo, é meio tedioso, sabe? Você tem que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. É uma palavra bem comum, hein? Vocês tinham essa peculiaridade de não gostar de fazer grind, cara? Eu sempre fiz isso suave. Eu sempre gostei de fazer isso, na verdade, em RPG. O que eu mais gostava era poder fazer grind. Sério mesmo? Puta, eu adorava, cara. Porque eu chegava, tipo, às vezes você tinha aquele boss ali que você tinha mais ou menos aquele nível, né? Uhum. Aí eu propositadamente, fosse o jogo que fosse, eu dava um grind nervoso pra, tipo, chegar estrupando o mestre, sabe? Tipo... Ficar 30 níveis acima do mestre. Ah, não chega tanto, né? Assim, senão você perde a graça então, do jogo. Então, pra mim, mas, perde tipo... a graça do jogo, grindar. Eu prefiro sempre estar com o level... Tá gostoso, que dá pra ter uma batalha legal, principalmente você perde os chefes, né? As batalhas mais legais geralmente são contra chefes, então você chega meio forte, você acaba não tendo que bolar uma estratégia, né? Que nem o que eu tô jogando agora, o Bravely Default. Se upar muito, né? Você vai chegar lá e você não vai ter a mesma experiência que eu tô tendo com o jogo, né? Que é realmente bolar uma estratégia pra matar o chefe. É, para os jogos antigos eu acho que isso pode até dar uma matada no jogo, mas para jogos mais recentes eu acho que isso não pesa tanto. Porque normalmente você sempre vai ter um desafio meio que à sua altura. Por mais que você perca um chefe ou outro, você vai ter sempre algum desafio extra no jogo que eles vão estar num nível mais avançado. O que eu acho foda, assim, por exemplo, eu falei do The Witcher, né, que eu tô jogando no começo do jogo. Uhum. Eu acho foda o fato de você matar os monstros no jogo, não dá quase nada de experiência, cara. Ah, não. E, tipo, você sair andando pelo mapa, assim, indo naqueles pontos de interrogação, aí volta e meia você encontra com um monstro, bate nele, mas, tipo, foda-se, isso não faz diferença nenhuma. Ah, The Witcher é um jogo que esquece ficar upando o personagem, vai jogando e fazendo história, quest, que é o que é. É, mais fácil fazer as quests mesmo, então tem esse lado. Essa parte que você perguntou antes, se a gente gosta de farmar, tal, eu sempre fui de farmar, principalmente em jogos online, esses MMO. Tem jogo que eu acho que exagera nesse negócio de farmar, às vezes por erro e tal. Eu tinha um jogo que eu jogava, um MMO, Silk Road, eu acho que era o nome. Nossa. Não, é bom o jogo é bom. Mas tinha um esquema de farmar, que na verdade era um bug do jogo. Quando você chegava num nível, acho que era no nível 16, você ficava farmando todas as suas habilidades. E aí quando você chegava no nível 17, você podia dropar de nível, mas as suas habilidades continuavam. E aí você dropava de nível e chegava, aí voltava pro 16, aí ia até o 17 de novo. E você ficava fazendo isso e seu personagem ficava muito forte no nível 16. Mas você só conseguia fazer isso entre esses dois níveis, que era onde valia a pena. Olha só, que nem no Final Fantasy Tactics, que tinha esse esquema também. Mas isso aí, na verdade, deixava o jogo chato, cara, porque se você não fizesse isso, você ficava fraco lá pra frente. Mas você imagina, você tem que ficar dias e dias matando o mesmo tipo de monstro, porque tinha aqueles monstros que davam mais XP quando você tava nesse nível, e você ficava dias e dias ali, ó, só matando esse tipo de monstro, os mesmos monstros, fazendo as mesmas coisas, pra upar e tal. Acaba ficando chato, né? É. Por um jogo assim, onde você joga num PC ou num console de mesa, eu acho realmente foda. Aí que você, tipo, você perde muito tempo nisso. Isso, pra mim, fica mais fácil se você estiver jogando num portátil, por exemplo. Aí é tranquilo, que você senta aquele minuto, faz aquele grind ali e ok, entendeu? Você não perdeu tempo. Se você tava, sei lá, indo pra algum lugar, no metrô, no ônibus, alguma coisa desse tipo, e aí você aproveita e joga. Aí você só vai fazendo ali. Ah, você nem precisa prestar atenção, né? Às vezes você tá escutando um podcast e... Uhum. E tá fazendo esse grind ali naquele momento, entendeu? Ah. Mas pra um jogo assim de console, eu acho meio pesado mesmo. Mas às vezes, como eu falei da questão da recompensa, eu tava falando como, por exemplo, no Final Fantasy VII, que você tinha as weapons, né? Era um desafio que ainda ia ficar à sua altura, independente de você fizer o grind ou não. Uhum. Você tinha que estar num nível alto. Então isso às vezes trazia pra você ir atrás dessas recompensas, né? Então por isso que eu achava... Mas eu sempre gostei muito de fazer grind, cara. Adoro o jogo que me deixa fazer isso. Quando o jogo não me permite, isso já perde um pouquinho pra mim. Interessante. Bem legal. Mais alguém quer falar alguma coisa de Phantasy Star? Não, eu já... Não, acho que falamos bastante dele. É, falando bastante aí, que já deve estar dando mais de uma hora de podcast, olha só. A gente falou da entrevista que você tem que fazer pra tirar o passaporte, cara, isso é o máximo. Tem esse negócio da entrevistinha. Pô, cara, você tem alguma doença? Você está sendo procurado pela polícia? Cara, isso é demais, velho. Mas é algo que a gente passa, né? A gente tem que fazer também na vida real. É o retrato da vida real, cara. Não é? É bizarro. Bom, então vamos para a parte dos nossos jogos da rodada. É, a gente vai falar de Wonder Boy. Não. Iríamos falar de Phantasy Star. A gente já trouxe aqui como tema principal do podcast, porque a gente sabia que ia render um bom tempo, ia ficar com 3 horas de podcast se tivesse outro tema. Então já falamos e a gente vai falar de Aztec Adventure. Vamos começar aí pelo favorito do Antônio, o Wonder Boy. Essa aposta aí. Que isso, jovem? Pra quê? Essa ignorância. Não, o jogo é cagado, mano. Ele tem um gráfico bonito. E só. Ele é cagado. Ele não tem jogabilidade. Não. Vai pro escanteio aí. Deixa o Pi começar falando no Wonder Boy. Não, o Pi não vai falar bem desse. O Pi vai começar falando. Não precisa falar bem. Não. Clássico de 1987. É isso mesmo, é um clássico. É um jogo cagado. É um clássico do arcade, lançado em 1986. Conhecido como Monster World no Japão. Desenvolvido pela Escape, que agora é conhecida como Weston Beat Entertainment, e foi publicado pela Sega e teve um port em 1987, reescrito pela Sega para Master System. O original é de 86, o do arcade? 86. É, 86. Mas agora ficou uma dúvida aí, hein, mano. Quem copiou quem? Como assim? Wonder Boy copiou o Adventure Island ou o Adventure Island copiou o Wonder Boy? Ué, o Adventure Island que copiou. Ué. É igual, né? O jogo é igual, né? É, totalmente, né? Chupinhou na cara de pau, monstra. Além do mais, se vocês quiserem saber mais sobre Adventure Island, a gente já tem um review desse jogo no site. Olha aí. Olha só que coisa. Olha aí. Aí sim é vantagem. Que a jogabilidade é melhor. Não. É a cópia, velho, igualzinho. Cópia lambida e escarrada. Ó. Ele se trata de um jogo de plataforma, né, com um movimento lateral, onde você assume o controle do Tonton, que é um menino das cavernas. Renomeando ele pra Tonto. Que sai em busca da sua namorada Tânia, pra variar nessa mesma historinha, que foi sequestrada pelo rei malvado Draco. E aí ele vai correndo atrás dela, que era o plot de todos os jogos. Todos não, mas a maioria dos jogos na época. E como curiosidade... Tem algum motivo pro cara sequestrar a namorada dele? Sei não. Não sei. Porque ele era tonto. Eu acho que ele tava afim dela. Pode ser, né, cara? Faz sentido. O jogo tem 9 fases, que cada uma delas é separada por 4 rounds, que por sua vez são separadas por 4 checkpoints. E caso você consiga pegar todas as bonecas que estão lá escondidas por esses rounds, você abre a 10ª fase. É isso que eu falei. Opa, acho que tá faltando uma aí. É, então... Não vale a pena, não. É, não vale, mas nossa, não vale mesmo. Não vale mesmo. Essa fase bônus é igual às outras que você já tá meio cansado de jogar. Não, porque tem, tipo, 14 tipos de cenários, né, diferentes. Aí você vê aí, são 10 áreas, 4 rodadas aí por... Coisa, meu, eles repetem cenário a rodo, né? A rodo, é. Olha o tanto de repetição que tem essa porra, velho. Vocês falam que é um clássico. É, mas é um clássico, velho. Na época... É um clássico, cara. Mas aqui na época era que assim. O que não repetia, velho? É. Não, mano. Era muita repetição. Era demais era isso daí, mano. Era tudo repetido lá, velho. Esse daí ainda tinha até as bonecas pra você colecionar e tal. Pegar tudo. Ah, e essas bonecas do capeta. Você mesmo. Aí. Você protegeu o Fantasy Zone falando também que a repetição era normal na época. Ah, é menor do que no Wonder Boy, velho. Ah, mas tinha bastante. Também é comum na época, né? Não dá, tipo, dá pra criticar, mas tipo, não dá pra criticar muito porque era bem comum. Esse é o tipo de coisa que não tem jeito. Entre essas telas diferentes, né? Ela tinha floresta, penhasco, oceanos, cavernas, geleiras, montanhas. E ocasionalmente, quando você encontrava um item que era. Eu não consegui decifrar o que era exatamente, parecia uma bolsa. Uma menina vinha e te levava pra uma fase bônus no céu. Não era uma bolsa? Eu não sei, era uma bolsa? Ah, eu acho que era, cara, pra mim. Se não for uma bolsa, eu não sei o que era aquilo. Então era uma bolsa. Se não for uma bolsa, era algo muito parecido. É, eu aceito bolsa, é melhor não saber. Né, então tá, então era uma bolsa. Não sei qual que é o sentido de você pegar uma bolsa e ir pro céu, mas beleza. E aí, quando você pegava essa bolsa, essa menininha, ela vinha, te carregava pro céu. E lá no céu você coletava mais corações, o que recuperava um pouco da sua barra de energia. E dependendo até que parte do céu você conseguisse chegar, ele te levava pra checkpoints mais na frente. Inclusive essa barra de energia, ao contrário de outros games, ela trazia algo inovador, já que ela funcionava como uma combinação de energia e ampulheta de tempo. Ou seja, mesmo que você não perdesse energia esbarrando em algum dos obstáculos do cenário, essa barra de energia vai diminuindo com o tempo. E isso obrigava a gente a pegar itens durante a fase que iam aparecendo em forma de comida. O que fazia o jogo ficar mais dinâmico, né? Porque você era uma corrida contra o tempo. Você não podia ficar parando muito e pensando o pulo que você ia dar e como se livrar. Você tinha que correr e ir embora. E os inimigos, eles funcionavam com um hit kill. Se você encostasse no inimigo, você morria. Mas aí nos obstáculos não, os obstáculos tiravam sua energia e se você caísse de um penhasco também você morria na hora. A única arma que o Tonton possuía era um martelo de pedra, que você pegava no primeiro checkpoint da fase e que ficava dentro de uns ovos gigantes. E esse martelo era arremessado nos inimigos, que geralmente morriam só com um hit. Acho que só... Ah não, tinha alguns que tinha que dar mais, né? Fora os chefões, tinha umas coisas diferentes mais pra frente. É, exatamente. Tinha uns que vinham por trás também, que você tinha que acertar mais. E além do martelo, nos ovos também a gente encontrava o skate, que por motivo de segurança ele já via com um capacetinho, lembra? Olha aí, que boa lição para as crianças aí, o Antônio falando mal. Tá vendo aí? Eu ainda falo que o jogo é ruim. Ó. E esse skate, além de te dar velocidade, que ajudava, porque já que o jogo era dinâmico, você tinha que terminar rápido, ele ainda funcionava como um escudo, porque se você encostava no inimigo enquanto estava usando skate, você só perdia o skate, então você tinha mais uma chance. Mas isso não contava se você caísse num penhasco, porque aí você morria de qualquer jeito. Além do skate e do martelo, nos ovos você também encontrava coisas ruins, como uma maldição que aumentava a velocidade que você estava perdendo energia, né, do tempo, e um cogumelo que reduzia a energia de vez. Mas aí era nos ovos que eram malhadinhos, né? É. O branco era sempre um item bom. Exatamente. Sempre um item que ia te ajudar. Esses ovos que continham coisas ruins, eles eram facilmente identificados com umas pintinhas vermelhas. Não, você não entendeu. Os ovos não continham coisas ruins. O jogo continha coisas ruins. Que exagero, cara. Como que um jogo tão ruim assim foi clonado, cara? Você jogou Adventure Island, cara? É chupinhado demais, mano. Puta. É. Ah, e além disso, também tinha uma anjinha. Você podia pegar itens que aumentavam a energia também. Tinha uma anjinha que te dava invencibilidade. Sim. Por um tempo determinado que durava mais ou menos um checkpoint. Olha aí. Agora me fala da jogabilidade, Pi, por favor. Vou falar. Ó, e antes dessa, daí, vou numa curiosidade aqui. Diga. Você sabe por que o criador do Wonderboy fez o Wonderboy? O que motivou ele a fazer? O Ryushi Nishizawa? Agora fiquei curioso. Porque... Cara, ele não gostava da jogabilidade do Mario. Caraca! Mario tava fazendo um puta sucesso. Aí ele simplesmente não gostava muito. Odiava, na verdade. Falava que os movimentos não eram bons. O jogo era frustrante. Ah, sim. Ele tem muito motivo pra falar. Aí ele fez o Wonderboy. Tem muito motivo pra falar da jogabilidade de Mario. Puta que pariu, né? Ele é canhoto, alguma coisa assim? Eu não sei exatamente o que se passava na cabeça do cara, mas é o que ele falou. Beleza, entendo ele completamente jogando o jogo dele. Mas a jogabilidade não é tão ruim assim, não. A jogabilidade eu acho até que é boa. É boa, lá. É boa. Mas pode continuar agora, Pi. Os movimentos do Menino das Cavernas é feito com direcional, né? Que ele vai pra frente e pra trás. Uhum. Tem um botão pra correr e o outro pra pular. Sendo que se a gente aperta ao mesmo tempo o de correr e pular, ele executa um pulo longo. Isso era o que ferrava o jogo. O grande defeito do jogo. Realmente, nem sempre esse pulo longo era executado perfeitamente quando se apertava. Sim, porque no Mario era ruim. É, mano. E isso era um grande problema, porque era um jogo dinâmico. Você precisava estar correndo o tempo todo. Tinha partes que você dependia do pulo longo pra chegar na próxima plataforma. E às vezes esse pulo não acontecia e você morria. E isso realmente era muito frustrante. Caraca, você vê como o pulo duplo salvou a sociedade, né, cara? Puta que eu pariu. Nossa, totalmente. Exatamente, cara. O cara que inventou o pulo duplo, mano. Puta. Mas aí que tá. Isso aí foi mais uma tentativa em busca do pulo duplo, né? Já tinha a tentativa do Black Belt, pra baixo e pra cima. Teve essa tentativa. E assim, eu nem ligaria tanto, acho, que pro pulo duplo não funcionar tão bem se a gente tivesse calma pra fazer as coisas, né? É. Mas esse lance da energia ser junto com o tempo, né? Você tinha que fazer rápido, você tinha que sair correndo dos negócios. Exatamente. Fora as plataformas que caíam, né? E se você não acertasse o pulo, já era. Isso que quebrava. E o pulo duplo, você tinha que apertar o de correr primeiro, depois o de pular. Tinha que ser um negócio rápido, assim. E isso que fazia que não desse certo de vez em quando. Tipo, ele tinha que ser mais simples. É. Se você apertasse o 2, depois o 1, ou o 1, depois o 2, ou os dois juntos, devia sempre funcionar, né? É. E essa dificuldade, você tem que apertar um exatamente antes do outro, e isso complicou e foi realmente o maior defeito do jogo. É. O jogo possui um modo de dois jogadores, sendo que o próximo jogador começa onde o outro morreu. Olha aí que legal. É. Não precisa ser desde o começo e tudo mais. Olha aí que experiência positiva. O Antônio só fala mal. Tinha aquela parada de na fase do gelo ele derrapar, que era bem interessante. Deixava bem mais difícil, mas dava diversão. Até que tinha uma quantidade de inimigos aceitáveis. Eu não tô lembrado. Ele escorregava na fase do gelo? Escorregava. Muito. Puta que pariu. Olha aí, Tony. O Mario não escorregava, Tony. E aí, o que você vai falar agora? Ele escorregava em qualquer fase, esse boneco do capeta, velho. Não, mas no gelo era muito tenso, velho. Gelo era treta. Nossa, aquela Mas em toda fase gelo. Ele escorregava com essa porra aí. Se acertava o pulo na plataforma, ele escorregava pro lado. Você fala, caralho, mano, vai tomar no cu. Não. Não, você tem que entender o seguinte. O jogo, ele é realista. Ele tratava da questão da inércia também, entendeu? Exatamente. Tinha a diferença de você estar parado e você estar se movendo. Você tem menos atrito no jogo. Você não ia parar na hora. Se você sair correndo, você não para na hora, assim, quando você freia, cara. Você leva um tempo pra parar também. Então, eu acho justo. Acho justíssimo. Eles fizeram um jogo realista. É, realista. Muito realista. Eu acho que o problema do Antônio é falta de habilidade. Falta de habilidade. Porra. Porque diferente do Pi, eu terminei o jogo. Já o Pi não terminou. Esse eu terminei com quase 10 fases, inclusive. Esse eu também terminei. Eu também terminei. Quase 10 fases. Eu terminei esse jogo. Você não terminou o jogo que você criticou. Eu não terminei, mas eu expliquei, porque ele destruiu meu notebook, foi por isso. Mas depois não tentou de novo. Mas porque eu fiquei com medo de ele destruir meu notebook de novo, né? Ah, sim, porque eu ainda vai destruir seu notebook. Eu vou arriscar com aquele jogo tosco ainda. Se fosse um Zelda da vida, se fosse um Metal Gear, eu arriscava pra jogar Phantasy Zone, pelo amor de Deus. Era capaz de você não conseguir nem terminar R-Type, velho. Que isso? Detalhe, que eu cheguei na sétima fase do Phantasy Zone. Acho que ele tem 8, não é isso? Pois é, não terminou. Ah, foi bem longe. Tá vendo? Fui até o fim. É, quase até o fim. Não, você não foi até o fim. Você foi longe, você não foi até o fim. Quase até o fim não é o fim. É, então. Quase até o fim. Ó, e a música do jogo é muito boa. É, mas assim, o problema é que ela tem duas músicas, acho que o jogo inteiro, né? A música é muito boa da primeira fase. Depois ficou um saco. Exatamente, é isso que eu ia falar. A música é muito boa, é daquelas que você se pega cantarolando. Que, meu, acho que tem a música da fase e a música do chefão, é, né? Só. Exatamente. Mas a música do chefão também é bem legal, que dá um tom de dramacidade, assim, tal. É bem legal, bem legal. Mas ela se repete muito, e isso estraga. Uma curiosidade do Underboy é a maneira perfeita que ele obteve o port dos arcades pro Master System. Porque na época, quando havia esses ports, o jogo tinha que ser piorado muito pra ir pro Master System por causa de hardware, né? E nesse caso, não. Ele veio com os gráficos muito parecidos com o original. É, ele realmente veio bem semelhante. Ainda adicionaram duas fases, né? É. Nossa, cara. Exatamente. Ficou muito fiel, cara. Ficou tão bonito quanto, velho. É que não tinha como piorar o jogo, gente. Inclusive, eles até melhoraram, acho que um pouco, né? Inclusive, tem uma variedade maior de cenários no... De cenários, é. No Master. Outra curiosidade é que o criador do jogo, ele criou o jogo pra ele ter uma movimentação contínua. Era pra ter uma mecânica de movimentação contínua, que deixaria o jogo muito mais ainda dinâmico e mais difícil também. Mas aí quando o designer Ryushi Nizawa testou a mecânica e não conseguiu jogar ele de tão difícil que ele tava, aí ele resolveu remover, assim. Mas como assim, contínuo, jogabilidade contínua? Tipo Ghosts and Goblins? Ele não parava, você não conseguia parar. O personagem ficava sempre andando. Ia ser tipo um jogo... Ah, tipo esses jogos de run moderno, assim, que praticamente não controla? Tipo isso. Ah, não. Exatamente, ah, não, você bem só que pula. Ele saiu fora dessa ideia, velho. Nossa, seria bem zoado. Ia ser uma bosta foda. Ia ser mesmo. Aí eu ia ficar no time do Antônio. Eu também. É, eu pra mim o que não agrada mesmo é o pulo duplo, que eu acho muito zoado. Ah. E que o jogo ele fica meio que... Não tem muito o que você fazer, né? Você gira em torno de pular e atacar os machadinhos ali que nem é tão... Essencial. Nem é tão essencial assim, né? Os itens que você pega é o que você joga, né? Você não tem um inventário, alguma coisa assim... Gráfico ok, não deixa a desejar, você não consegue comprar nada. Os sprites eram bem legais, principalmente da morte deles. Os sprites eram legais, Ele correndo era meio estranho. Tem uma coisa que pesa pra mim, que eu acho que é a falta dos chefes, tipo, serem mais desafiadores, né? Porque eram bem sem graça os chefes. É, esse é outro problema. Vi uma música da hora, te deixava meio tenso, mas, meu, o chefe... Sempre a mesma coisa. Uma besta. Tipo, mudava o jeito que ele jogava o fogo. É, não tinha muito desafio nos chefes, não. E aí, mais pro final do jogo, meu, tinha algumas partes que os pulos eram absurdamente difíceis. Pelo amor de Deus. Chegava a irritar. E agora, uma vantagem que o jogo tem é que tem continue infinito, né? Mas também, né, com a dificuldade que ele tem, né, era o mínimo. Mas que, meu, é um mega ponto positivo pros jogos da época, né? Porque não era comum, né? Ou você nem tinha continue. Pelo menos, né, mano? Que é o caso do Phantasy Zone. Sim. Ou você tinha continues limitados, tipo o Alex Kidd, que a gente já comentou aqui. Então, salve aí um jogo que dá pra você terminar na época aí. Eu acho que até porque ele veio do arcade, o arcade tem o continue infinito pra ganhar mais ficha, né? Então... Eles já mantiveram isso daí. É. Né? Mas mesmo os ports, né, vinham com continue ilimitado, geralmente. Agora, pra contestar o Tony aí, como prova do sucesso desse jogo... O arcade foi um sucesso comercial e apareceu como número 2 em vendas no Reino Unido no ano de 87. Reino Unido não é parâmetro pra mim. Perdendo apenas para o jogo da Capcom, o 1942. Olha aí. Outra prova de sucesso foi a quantidade de sequências, compilações e ports que ele teve. De continuações, ele teve o Wonder Boy Monster Land, Wonder Boy 3 Monster Lair, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, Wonder Boy in Monster World, Monster World 4. Ele foi lançado para arcade, depois teve o port para o SG-1000, teve o port para Master System, Game Gear e Wii. As suas sequências apareceram nos videogames Master System, Amiga, Atari, ST, Commodore 64, Amstrad, CPC, ZX Spectrum, Game Gear, Microsoft Windows, Mega Drive, Wii, Xbox 360 e PlayStation 3. PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mas o Dragon's Trap. Só lembrando que a partir do 2 que ele fica bom. Que ele também obteve port para outros consoles publicado por outras empresas, que aí é o caso do Adventure Island, que o Neno comentou, publicado pela Hudson Soft para NES, que obteve as suas próprias sequências. Então, quer dizer, ele, e remakes ainda, tipo, mantendo a mesma jogabilidade. Obteve 3 sequências para NES e uma delas foi lançada só no Japão. E suas sequências também apareceram no Game Boy, no Game Mate, Super NES e no Wii. Os ports dele foram para Game Boy Advance, Famicom Mine e mais tarde também para o Wii. Já os remakes foram para PlayStation 2 e GameCube. Ou seja, se fosse ruim, né? Você vê aí uma coisa, né? O Adventure Island manteve naquela mesma fórmula, né, do Wonder Boy original, enquanto o Wonder Boy ele se reinventou, né, cara? Que ele se tornou um jogo completamente diferente, né, cara? Ele virou mais um Advent. Exato. É, ficou um joguinho um pouco mais diferente que vamos falar sobre eles ainda nos jogos da rodada. Só o primeiro que não precisava ter entrado. A maioria dos Wonder Boys entraram aqui na nossa seleção de jogos, é. Master System. O Wonder Boy, pra mim, ele não entraria nessa seleção. Mas ele, de fato, é um clássico e eu fico entre o Pi e o Antônio aí. Pra mim, ele é um jogo quase bom. Ele é um jogo mediano pra bom, faltando muito pouco pra ele ser bom. Acho que se tirasse um pouco da repetição dele, até diminuísse, né? O fato de eles terem colocado duas fases a mais no Master, eu não sei se é um ponto positivo. Exatamente, eu concordo. Talvez eles tivessem ter diminuído aí. Mas acho que eles colocaram isso exatamente por você ter o contínuo infinito e tal, pra dar um pouco mais de longevidade pro jogo. Que não precisava, porque o jogo é difícil, né? Você acaba jogando ele por um bom tempo. Sim, é, exatamente. Acho que, de fato, não precisava. Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar aí sobre Wonder Boy? Não, pode ir embora esse jogo. Estamos ok. Eu estou satisfeito. Satisfeito? Então vamos falar de Aztec Adventure. Alguém quer contar a historinha aí pra gente? O Pi. Eu de novo? Ele tem um enredo? Eu queria saber, esse jogo realmente eu queria saber a motivação dele ter sido feito, hein, cara? Então, cara. O que os caras pensaram pra chegar nessa aventura aí? Assim, a motivação dos caras que fizeram, eu não sei, mas a motivação do personagem eu acho muito interessante. Porque no Aztec Adventure, você assume o controle do Nino, né? É um explorador. Uhum. Mas que, diferente das histórias da maioria dos jogos da época, ele não quer salvar o mundo. Ele não quer resgatar a sua namorada e nem procurar por vingança. Olha aí. Que enfim, né? A motivação dele é a procura de riqueza e felicidade no paraíso Aztec. Olha aí. Ele quer encontrar o paraíso perdido. Olha só. Olha que cara autêntico. Não é? O cara é egoísta. Tipo, ele pensa nele mesmo. Ele fala, ó, eu vou matar todo mundo e vou achar essa porra desse paraíso e vou ser feliz e rico nessa merda. Não. Isso é maneiro, cara. E ainda contrata mercenário no meio do caminho. Não é, velho? Contrata mercenários, faz oferendas aos deuses, cara. Isso é muito irado. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Olha, esse jogo, eu posso dizer que eu joguei ele na época do Master System, centenas de anos luz. Mas eu não lembrava muito dele e eu nem dei muita importância pra esse jogo na época que eu joguei. E agora que a gente retornou pra jogar, eu me surpreendi. Eu falei, caraca, esse jogo é bom, cara. Foi uma boa surpresa que eu tive com esse jogo. É, eu não lembro de ter jogado na época. Eu vim conhecer quando a gente tava compilando, né, a lista pra jogar. A gente acabou pesquisando vários top aí pra ver o que ia, o que não ia, né, pras nossas votações aí. Uhum. E aí que eu fui conhecer esse jogo e realmente veio como uma surpresa, né? Eu achei até estranho, né? Porque geralmente, pelo menos, por mais que eu não tivesse jogado de repente o jogo, pelo menos eu já conhecia ou sabia alguma coisa, já tinha visto algo sobre os jogos, a maioria. Esse daí veio como total surpresa, não lembro nem de ter visto falar muito dele na época, nas revistas. Esse jogo aí só tem um detalhe, eu não lembrava que ele era tão curto, velho. Ele é rapidinho. É, ele é curtinho. Ah. Mas eu não tinha terminado dele a primeira vez. Mas assim, às vezes você tem que ir e voltar, né? Porque você tem os objetivos pra cumprir, né? Dos personagens que você tem que derrotar, das criaturas que você tem que derrotar por cenário, assim, antes de você mudar de cenário. Sim. Mas vocês acharam ele tão curto assim? Eu não achei ele tão curto assim, não. Eu acho ele curto o jogo. Claro, não é um Double Dragon da vida, que tem dois cenários praticamente, mas... mas é curto, sim. Ele tipo, não é tão longo, não. Eu achei esse jogo muito, muito bom, mas eu cortaria ele pela metade. Caraca, ainda corto assim? Ele pela metade. Ah, não. Beleza, eu entendo o que você quer dizer, porque ele só repete o cenário e muda um pouco o caminho e muda os chefões. Porque ele tem 10 fases, mas as 5 primeiras fases se repetem. Exatamente. Mas eu acho legal a repetição por ele não ser tão comprido. Uma curiosidade, só um detalhe, né? Ele não é Nino o nome do rapaz. É Ninho. É, porque Ninho. Tem um acento. Ninho. Tem um acento. Então ele é só o garotinho mesmo, só um garoto. É. Garoto mexicano. E o papi, o pupi e o pô. Nossa! São os amigos dele. É um jogo de ação que foi desenvolvido e lançado pela SEGA no Japão em 88 com o nome de Nazca, já que o jogo se passava no deserto Nazca, no sul do Peru. Mas que mudou toda a parte do nome e alguns itens de personagens para Aztec Adventure no lançamento internacional, pois eles consideravam a civilização azteca no México mais popular e achavam que ia vender mais. Né? Caraca, cara. Minha cabeça explodiu, hein, cara. Eles iam fazer um jogo peruano, velho. É, louco, né? Que loucura. Mind-blowing. Só no Japão, meu. É, imagina, em vez do chapeuzinho, ele usar aquela toquinha, tá ligado? Tipo o Mano Chao. E para alcançar o seu objetivo, Ninho tinha que passar por 10 fases, né? Que eram labirintos. E essas fases elas se distribuem entre desertos, pântanos, ruínas, passagens subterrâneas e florestas. Os inimigos, né, eram animais e plantas. E ele tinha que enfrentar subchefes. Detalhe que ele tinha que matar os subchefes para liberar o portal para ele poder ir para a próxima fase. Nossa, isso era um problema às vezes. É. Porque você podia passar por todo mundo sem matar de boa na fase, né? Você ia desviando e passando por todo mundo. Só que aí você chegava no portal e ele não abria. Por quê? Porque você tinha que matar os dois chefões. Aí beleza. Só que pra matar os dois chefões, você precisava ter uma arma boa, precisava ter item e tal, precisava contratar os carinha pra ajudar a bater, ou então ajudar a tomar dano. E pra fazer isso, você tinha que matar os outros bichinhos também. Então, quer dizer, na real, você tinha que matar todo mundo pra conseguir passar de fase. Ah, pô. Sim. Se bobear mais de uma vez, então, né? Então ele era praticamente um vilão, na verdade, né? No fundo, mate todo mundo, que aí você consegue o seu objetivo. Mas eu acho essa parada de você ter esses subchefes pra ter que derrotar eles, eu achava maneiro, né? Nos primeiros níveis, realmente, eram só dois, mas mais pra frente, eles aumentavam o número de subchefes, né? Isso gerava um problema. Mas era maneiro o negócio de você contratar o mercenário, cara. Era bem legal, assim. Às vezes o cara tava te atacando. É que, na verdade, eu não enxergava meio como contratar, não. Eu enxergava como subornar. Você subornava porque eles eram seu inimigo. Suborno, você dava o dinheiro pro cara, mano. Quando eu era pequeno, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não sabia que tinha que dar dinheiro pra essas porra, velho. Putz grila, mano, como eu sofria com essas porra no jogo. Eu falava, caralho, mano, o que eu faço aqui? Quando eu descobri que dava dinheiro, eles vinham pro seu lado e falavam, ah, agora sim, faz sentido. É, só aperta o botão. Caraca, mano, isso porque parece na abertura do jogo ele fazendo isso, cara. Sim, mas quando a gente é pequeno, a gente não vê muita abertura, né? Nossa. Eu não, mano. Eu fui catequizado nessa escola aí, porque me disseram assim, mano, se você não vê a abertura, seu personagem vai acordar no cemitério e você não sabe por quê. Nossa, aí eu sempre vinha tudo, cara. Eu via tudo, não pulava nada, não. Tinha sempre mau medo, assim. Eu também. Inclusive o Tutuco, né, o nosso amigo aí, que o Dri tanto fala, né? Eu não sei hoje, tia, mas até eu jogar com ele, eu não via história de nada. Ele não via um ar, ele apertava o botão que nem um louco até a hora que começava o jogo. Ele não sabia de nada. Puta, não dá raiva. Eu lembro dele jogando Final Fantasy X e pulando todos os diálogos. Puta, que raiva, velho. Falando, mano, que raiva, mano. Que diabo você tá jogando, velho? Né? Não, beleza. Que porra é essa? É só o jogo baseado nisso. Imagina Metal Gear, velho. Você tá pulando? Nossa, Metal Gear, ele devia ter um ataque epilético jogando, porque Metal Gear nem dava pra pular se você quisesse alguma cena. Não! Mas acho que ele melhorou, é porque na época, pelo menos até ali, o inglês dele era zero. Tutuco, nos responda essa pergunta, por favor. Você tinha ataque epilético jogando Metal Gear? E aí, depois de um tempo, ele começou a namorar a Adri, né? Ela que traduzia as histórias pra ele. E aí ele começou a absorver melhor as histórias. Aí eu acho que ele deve ter começado a gostar. Ele falou, nossa, joguinhos podem ser melhores ainda, né? Porque é pra chatear, hein, velho? A pessoa, você tá jogando com a pessoa do teu lado, ela fica pulando, cara. Puta merda. Nossa, velho. Não, para. Você tem que ter muita paciência, velho. Bem melhor inventar a história, né? Justo. Eu fico pensando, o que é que o Pi inventaria pro Aztec, velho? Nossa. Nossa, dá pra viajar, hein? Nem quero pensar. Dá pra viajar, legal. Mas, ó, eu quero deixar isso claro. Que, na minha opinião, você não comprava mercenário. Você subornava inimigo. Eu acho que é uma grande diferença. Pô, você tá aí querendo me matar? Toma dinheiro aí. É, exatamente. Porque os caras estão contra você. Aí você dá dinheirinho pra eles e eles passam a estar do seu lado. Então você tá subornando ele. É, pode ser. É, que deixa mais interessante o jogo nessa visão, eu acho. É, o que é bom é inventar história pro jogo. Por isso. Pô. Aí depois da explicação aí, eu acho que ele teria mais carisma se fosse um jogo peruano mesmo, hein, mano. Puta que... Podia, o objetivo seria chegar no Lago Titicaca, já pensou, cara? Que foda. E o gameplay desse jogo, ele é um jogo de ação, né? O personagem se movimenta em todas as direções pela fase, que é visualizado em 2D lateral, né? Um lateral meio assim, 3D. Zelda, né, cara? Zelda, tipo Zelda Visão clássico. Isométrica. Ah, ele é muito inspirado em Zelda. Muito inspirado em Zelda. Não é isométrico porque não é aquela visão deitada assim. Não, então, eles queriam fazer uma visão isométrica, mas eles não faziam isso na época. Não tinha como, não tinha tecnologia pra isso. Ah, seria então isométrica wannabe, então. É quase isso. E aí você começa só com uma espadinha, né? Que é a sua arma pelo jogo inteiro, que você não troca ela. E também conta com os itens de ataques especiais, que dropam dos monstros, além de dinheiro. Entre esses itens são as bolas de ferro, as bolas de fogo, as flechas, os tornados, os raios, as dinamites e as botas que te deixam mais rápido. E aí que entra aquela parte que eu acabei de dizer, que você precisava desses itens pra poder enfrentar o chefão, né? E que era a parte legal também, né? Ficar pegando esses itens aí. É. Exatamente. E com o dinheiro a gente utilizava pra subornar os inimigos. Podia jogar nas pocinhas pra aparecer a fadinha também em algumas, né? Sim. Ah, é. Nossa, eu demorei pra aprender isso. Que raiva. Você joga o dinheiro na poça e faz a oferenda, aí aparece a fadinha ali também. É, verdade. E a gente tinha que tomar cuidado quando a gente subornava os carinha, porque eles viravam nossos aliados. Mas a gente tinha que andar meio que com cuidado, porque se eles ficassem presos e a gente andasse demais, eles ficavam pra Sumia. Trás. É, e aí você perdia eles. Fora que eles morriam também, né? É. Eles eram mó burros, né? Também. Muito burros. Bem toscos. Não, e quando você morria, que você voltava lá pro começo da fase? Nossa. Sem dinheirinho. Jesus. Foda. Deus. E esse é também outro jogo que não tem continue. É, exatamente. Isso era difícil. Então, ele até que era... Ele era bem grande pra um jogo que não tem continue. É bem difícil, mano. 10 levels. E com o botão 1 você selecionava qual itens especiais você queria utilizar. Eles liberavam 5 itens por fase, né? Pra gente usar. E aí você apertando o botão 1, ele ia mudando os itens, ficava uma borda amarelinha em volta do item. E aí quando você parava de apertar, ele escolhia aquele item. Aí você apertava o botão 2 pra utilizar o item. Na real, eu não gostei muito desse modo de seleção de itens, porque tipo, quando você tava numa hora meio tensa, assim, do jogo, com vários inimigos e tal, e você precisava escolher o item, você perdia um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção. É. Se você passasse do item, você tinha que ficar apertando desesperadamente de novo até voltar nele. É, mas acho que pra época, né, com dois botões no... Era que dava, né? Eu acho que era muito bem engenhoso, melhor do que não ter, né, porque a maioria dos jogos aí nem tinha isso. Ou você tinha que apertar pause lá no console, com risco de travar o console. Exato. Quem que não morria de medo na hora de apertar pause no Master System, seja primeiro a levantar a mão, porque eu tinha, jovem. Não é. Esse é o detalhe mor do Master System, né, mano? Pause no console. E ainda travava o videogame. Né? É, então. Eu falava, mano, era complicado. Que mais? Cara, eu achava os chefes, eu achava eles bem sem graça, assim. Ah, até que eu achei legais, assim, eles eram diferente a forma você que você achava matava. Legal, porque... É, mas era, tipo, você pegava o jeito e depois era a mesma coisa. E tinha alguns que demoravam pra morrer ainda, bastante. Ah, mas eu acho que era muito dos jogos na época, né? É, tinha bastante disso daí. Mas esse é um jogo que eu gostei bastante. Como diferenciais desse jogo, eu achei uma atenção, a motivação do personagem, né? Que é mais egoísta, né? Uhum. E a mecânica de você subornar os inimigos também. Ah, isso daí é bem legal, bem diferente da época. É, mudava bastante a dinâmica da época. Ah, a quantidade de itens também que você tem, que você pega, que você pode usar, que realmente tem diferença entre todos eles, são bem diferentes, hein? Você tem horas pra usar um, horas pra usar outro. Ué. Acho bem legal essa variedade aí. Uma maneira, é bonito, ele tem um visual bonito, colorido. Ué. É bacana. É um jogo muito bom pra época, de verdade. É um jogo bom pra época. Ué, realmente. Esse aí entrou entre os meus favoritos de Master aí, eu acho um joguinho bem legal. É, que é uma surpresa. Que eu recomendo. É uma surpresa, foi uma surpresa. De nada, Adriano. Eu votei nesse também. Nazca Corporation. Mesma criadora de Metal Slug. Olha. Olha só, uns anos depois. Quem diria? Fazendo joguinhos aí. Bom, mais algum comentário aí sobre esse jogo? Não, eu estou satisfeito. Não. Com a Stack Adventure também. Maravilha, então. Então, para o próximo episódio do Só Gamers Cast, os jogos da rodada que a gente vai falar serão Double Dragon, Shinobi e Wonder Boy Monster Land. Aguardamos vocês lá, provavelmente daqui um mesinho aí. Até mais, e é isso. Tchau, tchau. Valeu. Falou.